Beleza, o jogo foi difícil como sempre, a quadra da ABC nivela muito o jogo, o time Cidrolândia é uma grande equipe, todo ano mostra isso. Tem muita dificuldade todos os times que jogam com eles, a gurizada é muito rápida. E para a estreia tá bom, a gente colocou em prática o que o professor Márcio pediu, padrão de jogo. Apesar de tomarmos o gol, tivemos a cabeça no lugar para voltar para o jogo e fazer o placar. Obrigado, Beleza? Marcão.